sabes que a saudade bate forte, bate bem mais forte que a sorte. Tu sabes que a saudade nos beijos com a morte. Sabes que a saudade nos beijos com a morte. Amália, pega em mim e leva-me a dançar. Sabes que eu só danço quando a saudade acabar. Amália, pega em mim e leva-me para o mar. Sabes que eu só morro quando não te vi chorar. Sabes que a saudade bate forte, bate bem mais forte que a sorte. Tu sabes que a saudade dá nos beijos com a morte. Sabes que a saudade dá nos beijos com a morte. Amália, pega em mim e leva-me a dançar. Sabes que eu só danço quando a saudade acabar. Amália, pega em mim e leva-me para o mar. Sabes que eu só morro quando não te vi chorar. Tu sabes que a saudade nos beijos com a morte. Sabes que a saudade nos beijos com a Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Começamos hoje com a música de Conan Osiris. Esta é uma das mais antigas e, enfim, ainda não tinha referido nestas emissões. Acho que foi o facto de, entretanto, ele estar na Eurovisão e desejamos a maior das sortes. E foi uma forma de recordar também uma canção que ele canta ao vivo e que agora me parece que está ligeiramente diferente. Mas, enfim... Hoje temos muita coisa para ouvir, vamos passar por muitos sítios. Conseguimos agora com música nova e, enfim, vamos tentar bater recordes do número de faixas tocadas hoje. Agora, ficamos com T-Pain, que lança um novo disco. Não é um artista que eu siga, mas ontem calhou de ter ouvido o disco. E está esta pequena preciosidade, que é uma das minhas faixas favoritas de 2019, se não a mais. Para ficarem atentos à música e à letra. Keep This From Me, da autoria de T-Pain, no disco chama-se One Up. Até já. I was chilling with your mommy the other day and she slipped up. Called me the wrong name, I had to get up. Cause that's the same number I've been seeing in your phone lately. My brain was at a million miles an hour, baby, I can't make this shit up. You should've just told me you wanna split up. Ooh, we gotta talk when you get home, baby. Oh, I had a feeling you was doing something dumb as fuck. That shit got me numb as fuck. You gon' have me running up. Somehow this is my fault. I didn't say shit when I saw what I saw. Yeah, girl, you can't deny now. Even your daddy know that you got you a side job. Took it too far. I can't be real, now I'm calling this shit off. You broke the seal, now you're looking real lost. I had a feeling you was doing something stupid. Why'd I let you move in? Why would you do this? Somehow this is my fault. I didn't say shit when I saw what I saw. Yeah, girl, you can't deny now. You got you a side job, goddamn. E é isto, a música nova de T-Pain. do disco novo de T-Pain também. Esta tem o nome de Keep This From Me e é absolutamente deliciosa. Bom, seguimos para um outro registro e vamos recuperar o disco de Solange. Estamos a recuperar um disco que na verdade saiu talvez há pouco mais de uma semana. Na semana passada, devido ao falecimento de Mark Hollis, acabamos por lhe dedicar grande parte da segunda metade da emissão. E esta música transita então para a semana de hoje. O disco chama-se When I Get Home, não é o segundo da carreira de Solange, é para aí o quarto, embora ela só tenha ficado de certa forma relevante desde o disco anterior. E desta vez, o disco é uma espécie de coleção de pequenos segmentos, as músicas parece que não estão trabalhadas a fundo, como se fossem apenas pequenos segmentos, pequenas vinhetas. Isso não é mau, embora eu pelo menos durante esta semana que tive com o disco senti talvez a falta de músicas mais completas, mas vamos ouvir talvez duas ou três e depois cada um tira as suas próprias ilações. Vamos começar com Things I Imagined, que é a primeira faixa do disco e acho que o abre da melhor forma e nos prepara para o que acontecerá a seguir. Depois vamos ouvi-las todas de seguida e no final apresento-as. Tudo bem? Ficamos com Solange. Até já. Leave with their linen in the room. candles in it. Sundown wind chimes, break it down. One line, a line. Can't no see me, no flex, be kind. Dollars never show up on CP time. What do you have, a coffee? No, I ain't saying nothing. Gucci like to slay, Gucci like to bang, Gucci like to come down, he go hard in the paint. Gucci like to slay, Gucci like to sway, Gucci like to come down and he starches every day. Gucci like to play, Gucci like to play, Gucci like to come down and he starches, he playing. Gucci fly, Gucci got that eye, Gucci coming down on the slab with the fly. Gucci got that grill, Gucci got that chill, Gucci coming down with the thing, got the feels. Gucci on his sheets, Gucci on his feet. I didn't want a soccer, she had Gucci on her cleats. Gucci like to shine, Gucci like to bang, Gucci like to come down, he go hard in the pain, pain. He go hard in the pain, pain. Gucci, he go hard in the pain. Gucci drink, solo like the ball, solo brought the game, they don't hold a wall. Solo like the shop, solo bought the mall, solo brought the guap, solo throwed it all. Ooh, not polo, my skin, my logo. My skin, my logo. Foi a passagem pelo disco de Solange, When I Get Home, disco de 2019. Ficamos com três canções. Esta última tinha o nome de My Skin, My Logo, foi precedida por Benz e a primeira que ouvimos, Things I Imagined. Enfim, pronto, fica a recomendação. Eu gostei muito do último disco dela, deste aqui. Creio que vou ter um pouco mais de dificuldade, se calhar, a amigar-me. Ou talvez não. Depende. Tem 19 faixas para 40 minutos. É muita faixa e pouco minuto. Mas acho que, entretanto, lançou também um vídeo que acompanha o disco, que ainda não vi. Mas fica a recomendação. Se gostaram do que ouviram, não percam. Passem por lá também. E agora, para música portuguesa, estará na altura. Saiu, entretanto, foi no dia 24 de janeiro, o tempo passa rápido, um novo disco da Cafetra, da autoria de Salim, que o apresentou ontem, ou anteontem, quinta-feira, no Porto, no Maus Hábitos, e é um belíssimo disco de música pop. E vamos chegar com uma ou duas. A primeira é esta, Bom Para Mim. Eu já não me lembro ao certo quais são as músicas. Reconheço esta e as outras, enfim, já ouvi o disco várias vezes, mas ainda não sei aos títulos, portanto vai ser um pouco ao calhas. Ficamos com esta primeiro, Bom Para Mim, e depois vamos para uma outra qualquer. Que é que sei falar quando canto. O tempo passa-me ao lado e eu fico mais um bocado a vê-lo jogar. Já sei. Não sei ao certo o que será bom para ela, mas este disco fez muito bem por aqui. Chama-se A Ver O Que Acontece, da autoria de Salim, da Cafetra Records. E passamos agora para uma última canção deste disco, que tem o nome de A Pensar Em Ti. Até já. Mexe a noite toda, é tão lindo o teu sorriso, oh miúdo. Oh baby, baby, és tão lindo. Oh baby, baby, és tão lindo. Oh baby, baby, és tão lindo. A pensar em ti, eu e tu aqui agora. Oh baby, baby, és tão lindo. ficamos com a música de Salim, A Pensar em Ti, do disco A Ver o que Acontece. É o novo trabalho de 2019, penso que também será o disco de estreia pela Cafetra Records, que na sua história, enfim, poderá ser responsável pela editora que nos deu muita coisa do B Fachada, e com a qual ele colaborou também, largamente, na prospeção dos novos talentos. Seguimos agora com uma curtíssima, curtíssima faixa da autoria de Lomelda. Eu disse que nesta emissão íamos provavelmente bater recordes da quantidade de músicas. Não é o meu objetivo que sejam todas de 40 segundos, mas este é um disco muito bonito da autoria de Lomelda, muito curto também, acho que não chega a um quarto de hora. Chama-se M for Empathy e está no Bandcamp, como grande parte das coisas que ouvimos hoje, pelo menos o disco da Salim está lá também. E é ainda no Bandcamp que vamos ficar com mais... um ou dois trabalhos, um deles estava aqui aberto, mas eu já o perdi. Portanto, vou ter que ir à procura. É de um artista que assinou há pouco tempo. E não quero dizer pela Warp, não é pela Warp, é pela Hyperdub. E chama-se Angel Ho. É uma temática sexual. E vamos ficar com a canção que tem o nome de Live. E diz aqui que teve a ajuda da produção de Gaika, que foi um dos nomes que esteve muito em voga no ano passado, no domínio da eletrónica, e estive cerca de 2 minutos no seu concerto no Legacy Sul, mas estava a ficar demasiado intenso. Bom, ficamos com esta canção de Angel Ho, diz que tem o nome de Death Becomes Her. We're alive out of here. We're alive out of here. We're alive out of here. It's Angel here. Awake my ape. Plug me to the wall. Charge. Being one with my body. Puka. Demaking that money. Yeah. Poderosíssima canção de Angel Ho, que está também afiliada ao coletivo Non, cuja já não me lembro ao certo qual seria o nome completo deste coletivo, mas é um que integra, por exemplo, o Chino Amobi e Yves Tumor e mais uma série de músicos. Diz aqui que Non cuts across genre and geography to unite politically and sonically forward-thinking musicians in an ongoing exploration of Pan-African identity in the 21st century. Enfim, é um objetivo ambicioso e eles têm feito, de facto, muito bom trabalho em unir uma série de artistas que se identificam com esta missiva e são dos grupos aos quais temos andado atentos nos últimos 2-3 anos. E com isto acho que jogamos. Falta ainda um último trunfo recuperado ao Bandcamp, a plataforma de excelência de divulgação de música. Vamos ouvir os Honey Oat, que têm um single para o disco que irá ser editado daqui a pouco mais de uma semana, portanto, dia 15 de março. E vamos ficar com a Stranger Spring e depois disto vamos voltar ao passado e ouvir algumas coisas que devíamos ter ouvido na semana passada, talvez ainda a propósito, se não de Mark Hollis, pelo menos da sonoridade de Mark Hollis. Por enquanto, os Honey Oat com a Stranger Spring. Thank you. Ficamos com a música dos Honey Oat, A Stranger Spring, que é o primeiro single do disco que sairá na próxima semana. Agora sim, terminamos a nossa jornada pelo Bandcamp e eu tive agora um dos maiores choques do meu conhecimento musical. Por algum motivo eu tinha associado Jim O'Rourke aos Tortoise, que são o grupo que vamos ouvir a seguir. Mas é uma confusão que advém, provavelmente, de Jim O'Rourke participar em imensos grupos e um deles ser os Gaster Del Sol, que na minha cabeça são bastante homogéneos com os Tortoise. Portanto, não era bem isto que eu queria ouvir. Aliás, era isto que eu queria ouvir, mas queria na minha cabeça que fosse Jim O'Rourke integrar este grupo, mas não é. Ainda assim vamos ficar com os Tortoise, que são um grupo americano, que estão ativos desde os anos 90. O primeiro choque foi saber que eles ainda estão ativos e depois, quando li a lista de músicos, não reconheci nenhum. Enfim. Bom, vamos ficar com um disco seu de 1998, chama-se TNT, e com a canção I Set My Face to the Hillside. Isto vem a propósito de Mark Hollis, porque iam passar também na emissão anterior, que são um grupo cuja missão musical me parece relativamente próxima da de Mark Hollis e dos Talk Talk, nomeadamente no que toca à tal questão de avançar o rock com a instrumentação do rock e levá-lo para algures mais adiante. Bom, estes Tortoise que não são assim tão fiéis a esse conceito, porque já misturam alguma eletrónica que, pelo menos numa fase dos Talk Talk, não estava tão presente, mas vamos ficar com eles. I Set My Face to the Hillside, disco TNT de 1998. Até já. Ficamos com a música dos Tortoise enquanto eu ainda me recomponho desta grande desilusão mental que foi perceber-me do gravíssimo erro que foi associar Jim O'Rourke aos Tortoise. Mas enfim, a vida continua e nós vamos continuar com um segmento um pouco mais experimental que o anterior. E temos aqui algumas propostas. A primeira é de... A primeira é de uma artista que passou também pelo Legacy, mas que eu creio que não cheguei a vê-la. E tem o nome de Maya S.K. Ratke. E talvez ficamos com uma ou duas faixas do seu novo disco. Estava a tentar não a confundir com a Kaia Draxler, tive que confirmar agora que não sou a mesma pessoa. Este é também um disco de 2019 e não vou pronunciar o nome das canções. Na primeira consigo dizer Sayago e a segunda que vamos ouvir não vou sequer tentar, mas é muito comprido e é a sétima faixa do disco, tem o nome Salt. E volto já a seguir. Depois vamos ter mais música deste ano e talvez acabemos a emissão com coisas gravadas cá em Portugal. Até já. Yeah. Ficamos com a música de Maya S.K. Ratke, um disco de 2019. E este foi o acompanhamento musical para uma ópera. E foi gravada na altura, creio que em 2016, lançada este ano. Bom, com isto, avançamos mais do que devíamos e há aqui ainda umas coisas que eu gostaria de ouvir. E, portanto, sem mais delongas, mais um disco de 2019. Foi, de resto, praticamente toda a emissão tirando duas faixas. Vamos ficar com a música de Miriam Blow e a primeira tem o nome de Constructivism. Ficamos com este trabalho de Miriam Blow, o disco tem o nome de Lumens and Prophets e esta foi a segunda faixa com Constructivism. E para terminar, estamos mesmo a ficar sem tempo, vamos ouvir Mark Fell, que interpretou em 2017 com, aliás, ele compôs e o grupo de percussão da Fundação de Serralves interpretou Computer Generated Rhythm for Microtonal Metallophones e vamos chegar com Intra 6, que é circunstancialmente apenas a faixa mais curta. Esta foi mais uma emissão da Mosca, espero que tenham gostado. Eu volto para a semana com mais uma emissão em direto. Não se esqueçam que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e o Patreon em patreon.com/amosca. E ficamos com o Mark Fell, um enorme abraço a todos, muito, muito obrigado pela companhia e até para a semana.